site oficial. Quem disse que o homem não chora? Quem disse que o homem não sofre em lágrimas? Tô me sentindo uma canoa perdida no rio, me sentindo de alma quente, coração vazio. Tô me sentindo um avião sem asas. Tô me sentindo uma pequena estrela em todo o céu. Tô me sentindo uma abelha sem o gosto do mel. Tô me sentindo uma onda em alto mar. Quem disse que o homem não chora? Não conhece a minha história e o que me faz sofrer. Quem disse que o homem não chora? Se tem um coração que chora e chama por alguém, se alguém é você. Nada, nada. Esse alguém é você. Nada, nada. Esse alguém é você. Pedido, tô sozinho, tô na solidão. Tô carente, tô vivendo só de ilusão. E é por isso que eu choro. Quem disse que o homem não chora? Não conhece a minha história e o que me faz sofrer. Quem disse que o homem não chora? Se tem um coração que flora e chama por alguém. E esse alguém? Vai. Nada, nada. Esse alguém é. Nada, nada. Esse alguém é você. Nada, nada. Esse alguém é você. Nada, nada. Esse alguém é você. Obrigado por esse carinho de vocês. Obrigado, gente. Valeu! A novidade começa. Programa do Carlos Pitt. Alô, gente. Aqui é Guilherme. Alô, ouvintes. Aqui é o Santiago. Alô, moçada. Quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, galera. Eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Alô, galera. Aqui é o Matheus Minas. E aqui é o Leandro. E a gente também tá aqui com o nosso grande amigo, Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, pessoal, aqui é o Victor e aqui é o Léo. Alô, amigos, nós somos a dupla Zé Henrique e Gabriel. Alô, amigos, quem fala com vocês é o Rick da dupla Rick Renner e eu também estou aqui com meu grande amigo Carlos Pitt. Aquele abraço. Programa do Carlos Pitt. Carlos Pitt. Vamos que vamos, meu povo, tudo de bom pra você. Ligado em toda a rede Brasil e Portugal. Tudo de bom, legal. Obrigado pelo carinho da audiência. A você que me acompanha através das redes sociais aí no Facebook, procura lá Carlos Pitt, Carlos Pitt Oficial, no Instagram, Carlos Pitt Oficial, no Twitter, arroba Carlos Pitt, você que vê os vídeos no YouTube, acompanha as entrevistas na TV CP1 também, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por estar sempre com a gente, por acompanhar sempre o meu trabalho, a minha carreira, né? Bora que bora, meu povo, e agora deixa eu trazer música aqui, que um grande parceiro meu, inclusive, tá compondo música comigo, logo, logo vai estar sendo gravado as músicas nossas, hein, né? Meu amigo parceiraço, Thiago Martins, lá de São Paulo, ele compôs juntamente, em parceria com Putz Grilla Music, a música Saidinha com Papai. Bora curtir? Vamos curtir, então. Gravado por Wander Flávio, agora no programa Carlos Pitt, Saidinha com Papai. Programa Carlos Pitt, aqui. Tem música sertaneja. Tem música sertaneja. Dentro da balada com Conheci uma gata louca, louca, louca. Ela beijou minha boca. Eu nem perguntei seu nome. Ah, e nem me apresentei. A gata vem cercando, tá querendo aproveitar. Mandei a pulseirinha pra no camarote entrar. Ela tá me seduzindo e eu finjo que tô caindo. Ah, se eu pegar de jeito vou ter que levar ela pro meu apê e o bicho vai pegar. Abro uma chandon e toma a noite inteira. Tome, tome, vá. A gata tá fervendo, tentando aproveitar. Querendo um estágio, bebida sem pagar. Ela pensa que me engana, vai parar na minha cama. A gata tá fervendo, só que dessa ela não sai. Vai ser top na balada, tem que sair com o papai. Ai, ai, ai, ai, ai, saídinha com o papai. Uma gata louca, louca, louca. Ela beijou minha boca. Eu nem perguntei seu nome. Ah, e nem me apresentei. A gata vem cercando, tá querendo aproveitar. Mandei a pulseirinha pra no camarote entrar. Ela tá me seduzindo e eu fingo que tô parindo. Ah, se eu pego de jeito vou ter que levar ela pro meu apê e o bicho vai pegar. Abro uma chandon e tomo a noite inteira. Aproveitar, querendo um status, bebida sem pagar. Ela pensa que me engana, vai parar na minha cama. A gata tá fervendo, só que dessa ela não sai. Vai ser top na balada, tem que sair com o papai. Ai, ai, ai, ai, ai, saídinha com o papai. A gata tá fervendo, tentando aproveitar. Querendo um status, bebida sem pagar. Ela pensa que me engana, vai parar na minha cama. A gata tá fervendo, só que dessa ela não sai. Vai ser top na balada, tem que sair com o papai. Ai, ai, ai, ai, ai, saídinha com o papai. É, saídinha com o papai. Programa Carlos Pitt. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. É isso aí, um abraço, gente. Sozinho na cama, o quarto é tão grande, a solidão me bateu. Tento passar o meu tempo assistindo a novela na televisão. Tentei ler um livro que fala de guerra, mas nada que faço me chama a atenção. Vem que eu te espero. Esse amor que é mais forte que as brigas da gente. Vem, não tenha vergonha do amor. Que arranque do peito a tristeza da noite, do dia que você me deixou. Com vocês, Jorge Mateus. Na cama, o quarto é tão grande, a solidão me bateu. Tendo passar o meu tempo assistindo a novela da televisão. Tentei ler um livro que fala de guerra, mas nada que faço me chama a atenção. Vem que eu te espero. Vem, não tenha vergonha do amor.

Programa do Carlos Pitti. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi, gente, também é o Chororó. Super abraço pra vocês. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Um abraço carinhoso aqui do Chico Rei. Oi, gente, também um abraço aqui do Paraná com o nosso amigo Carlos Pitti. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitti. Tamo junto! Alô, amigos, aqui é o cantor Fabrini. Eu também estou aqui nesse programa que é uma potência. Programa Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Vamos que vamos, meu povo! Tudo bem? Beleza? Ó, quer levar o show do Carlos Pitti pra sua cidade? Show sertanejo completaço! Aí na sua cidade, na sua casa de show, no seu evento, né? Aniversário de cidade, enfim. Todos os tipos de evento. O melhor show sertanejo. 20-21-7131. É São Paulo 011. 011-20-21-7131. Acesse o blog oficial, o site novo, carlospitti.com. Logo, logo tá chegando. Aí, mas tem o blog oficial que é o carlospitti.blogspot.com.br, também no Facebook, no Twitter, no Instagram, procura lá Carlos Pitti, Carlos Pitti Oficial, tá ok? Bora levar o show aí na sua cidade, confere a agenda de shows e tudo mais, tá bom? E a você que acompanha a gente, muito obrigado. Ah, agora é hora de abraços, lógico, pro pessoal que entra, você que tá aí no seu computador, tá ouvindo a gente, mas tá perto do seu computador, você fala assim, ó, ah, eu queria que o Carlos Pitti mandasse um abraço pra mim, eu mando um abraço pra você, mas pra isso você precisa ir lá no Facebook e procura lá, programa Carlos Pitti Rede ou Carlos Pitti Oficial, lá no Facebook, Carlos Pitti Oficial ou programa Carlos Pitti Rede, aí tem a parte de mandar mensagem lá em off, você manda sua mensagem pra gente, colocando seu nome, a sua cidade, onde é que você tá, tal, tá, onde que você tá ouvindo a gente. Eu vou mandar um abraço pra você aqui, ó. Por exemplo, o Matheus Ferreira. Alô, Matheus! Carlos Pitti, manda um alô pra gente aqui, tamo ouvindo você. É, em Verê, no Paraná. Estamos ligados no seu programa todos os sábados e domingos. Alô, pessoal de Verê, inclusive lá o programa é transmitido na Rádio Líder FM. Um grande abraço, Matheus. Obrigado pelo carinho a todo mundo de Verê. A Luciana Boldi. Ô, Luciana, tudo bem? Carlos Pitti, seu programa é maravilhoso. Uma música melhor que outra. Boa! Bom também. Obrigado, Luciana. Beijo pra você. Beijos pra Rosi Ferreira, de São Paulo. Carlos Pitti, estive no seu show. Adorei. Quero ir de novo. Que bom, Rosi Ferreira. Obrigado. Ela mandou um recado aqui pra gente também no nosso Facebook. A Andrea Oliver, de Campinas, São Paulo. Alô, Andréia, beijos. Abraços ao Anderson Socella, de Lapa, da Lapa, lá no Paraná. Já passei por lá, já fiz show por lá também. Lá tem a comida tropeira, Deus o livre de mão, rapaz. A beijos pra Mirandina Ferreira Santos, de São Paulo. Não pede, o programa é fã do Carlos Pitti, tá sempre acompanhando. E ela diz, tenho todos os seus CDs aqui comigo. Que bom, obrigado, já são 5 CDs, hein? Que tal a Mirandina, hein? A Cleomara Zanetti. Nela de Coronel Vivida no Paraná. Beijos, Cleomara. O Leonardo Rojas, o Rojas, de Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso. Alô, Lucas do Rio Verde. Aliás, tem um grande amigo meu, né? Que mora em Lucas do Rio Verde, que é o Jânio Ancini. Ô, Jânio, como é que você tá? É professor agora, é que chique. Obrigado, Leonardo, também pelo seu recado aqui pra gente. Aliás, Lucas do Rio Verde é a terra do Luverdense. Tá subindo, hein? Tá perto já, né? Um abraço a todo mundo de Lucas do Rio Verde. Um abraço ao Natanael Zubreski de Coronel Vivida no Paraná, a Monize e o Lindomar. É um casal, é isso? A Monize e o Lindomar de Coronel Vivida também no Paraná. A Pati Batista de Palmas do Paraná. Pati, beijos, obrigado pelo carinho. Abraços a Pamela Sordi e Alex Maurício. Opa! Alô, Pamela! Alô, Alex Maurício! Em Peritiba, Santa Catarina. Alô, pessoal catarinense. Um forte abraço a todo mundo, viu? É fácil. É só você lá no Facebook, Carlos Pitti Oficial, ou programa Carlos Pitti Rede na nossa fanpage, que eu vou mandar um abraço pra você aqui. Programa Carlos Pitti. Aqui tem música sertaneja. Não nego que eu não durmo bem sem você. Muito que eu não fico sem querer te ver. Não escondo que eu sinto tanta saudade sua.

pra quem não sabe amar. Vai, vai, vai embora da minha vida. Vai, vai, fica com saudade. Não vai achar ninguém que te ame tanto assim. Por isso vai, vai, vai, levanta e cai fora. Vai, vai, agora é a hora. Tudo que eu preciso, tudo que eu quero é artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitti. Bora, gente, programa Carlos Pitti na sua rádio, chegando agora aqui a Miroca. Fala, Miroca. Oi, Carlos Pitti, tudo bem? Tá melhorzinho? Tirando essa tosse, essa gripinha hoje lascada, que estamos tentando fazer o programa, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vou começar pagando o desafio. Você pediu notícias do César Menotti e Fabiano na semana passada. Tô aqui cumprindo. Eles gravaram um LP em vinil num projeto novo chamado Recordar é Cantar de Novo, com músicas que eles mais gostavam dos anos 80 e 90 e formaram, na verdade, o caráter e a personalidade musical deles, né? O projeto conta com a participação dos tios da dupla, a tia Neiva e o tio Alalino. A produção é do Gabriel Jacó e eles gravaram no Gravo Disco aqui no centro de São Paulo, onde são parceiros da gente, que a gente já fez várias entrevistas lá, né? Entre as pérolas, nós vamos ter eles cantando Chora Peito, que foi do Christian Ralph, né? Seu Amor Ainda é Tudo e Ainda Ontem Chorei de Saudade, de João Mineiro e Marciano. No Rancho Fundo, de Chitãozinho e Chororó. Filho Pródigo, de Sérgio Reis, e por aí vai. Tá bom pra você? Tá ótimo. Aliás, eles estouraram no Brasil com um DVD, assim, vamos falar assim, digamos uma produção simples, abarrotado de gente, né? Uma casa pequena, mas lotada, mas com repertório mais universitário, né? Tanto que eles são reconhecidos aí como os que abriram o sertanejo universitário do Brasil. Mas esse repertório já me parece que é maior modão mesmo, né? Aqueles que é pra matar saudade mesmo, que não importa o ritmo, o importante é a letra, o conteúdo, e é os modão de grandes clássicos, vamos falar assim. Sem dúvida. São as músicas que eles mais gostam, enfim. E o projeto do Michel Teló, você assistiu no Fantástico? Bom, vou confessar pra você que não, né? Não assisti, eu só vi comentários aí, mas me conta, tô curioso. Então, no primeiro episódio do Bem Sertanejo, teve Jorge e Matheus contando um pouco da carreira dele, um pouco da vida deles. Nessa semana vai ter Michel Teló conversando com Chitãozinho e Chororó. Entre outras coisas, eles vão falar como é que eles se tornaram, né, a primeira dupla a emplacar aí nas rádios FMs e em grandes shows, né? E vai ser a primeira vez que a equipe de televisão vai entrar na casa do Chororó. Ele abriu as portas e o Chitãozinho vai estar lá fazendo churrasco. Cada semana o quadro vai abordar um tema diferente, uma dupla, um artista diferente. E tudo isso vai virar um DVD no final. Queremos lembrar que o Bem Sertanejo é um quadro do programa Fantástico na TV Globo de televisão, né? E o Chororó, você sabia que o Chororó, ele é marceneiro? É mesmo, né? Dos bons. Que ele adora, quando ele não tá trabalhando nos shows e música, ele tá lá carpintando, é isso que dizem? Não sei se é esse o termo, mas eu ouvi falar assim, diz que ele tem predileção por fazer caixinhas. É o caipira carpintando. Bora. Bom, eu quero mandar um beijo pro Gustavo Lima e pros seus fãs que ficaram preocupados essa semana, pois ele tá com dengue. Cancelou até 2 shows no interior de São Paulo, mas já tá melhorzinho, retomando a agenda. Bora, Gustavão, melhoras, meu guri. E pra fechar? Fernando e Sorocaba, que já iniciaram os ensaios para o novo DVD, que vai ser um acústico nos moldes daquele primeiro deles, que fez um sucessão, né? Com um repertório diferenciado e intimista. A data da gravação ainda não está fechada, mas vai ser o mês que vem. E vai ser gravado só em estúdio, com presença de alguns convidados, e vai ser com 18 faixas inéditas. Um DVD bem diferente, cheio de surpresas. E para começar o novo projeto, eles lançaram essa semana a música Mármore, composição do Bruno Calimã, que é bem romântica, todos vão se identificar, porque afinal de contas, quem nunca sofreu por amor, né, Carlos Pitt? É verdade, e o Bruno Kalimann é o mesmo que fez a música Domingo de Manhã, então é uma música boa. E eu fiquei sabendo também, essa semana eu joguei bola com o Tuti, que é amigo do Sorocaba, né? E me parece que tem uma outra música muito forte no CD que se chama Muro de Berlim, então vamos aguardar. É isso aí, eles ficaram na dúvida qual eles iriam lançar e começaram com o Mármore, que tá muito bonito, eu gostei. Então tá certo, depois do Mármore vamos pro Muro, não é isso? É isso aí. Obrigado, Minhoca. Beijo, gente, boa semana. Vamos curtir Mármore, Fernando e Sorocaba. De todas as meninas, você era a mais bonita. E todos os rapazes já sonharam com você. E até umas garotas já olharam pra sua boca e quiseram se perder. Com todas as flores que você já ganhou, encheríamos um Morumbi e chegaria até a lua lista com os que você disse não. E o que dizem por aí é que seu coração é de mármore. É que seu coração é de mármore. É que seu coração é de mármore. É que seu coração. Deu certo, no primeiro olhar você disse sim. A igreja estava linda, a cidade inteira estava ali pra ver um final feliz. Um garotinho entrou correndo e subiu no altar, entregou um bilhete que dizia assim: desculpa, desculpa. É que o meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. Melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Nossa, bandida perigosa é pistoleira. Tem o tiro certo, me agarra se estou perto, você é bem ligeira. Venenosa, bandida perigosa é bandoleira. Você é a tentação doce e loucura do meu coração. Bandida bandoleira. Me seduz, me tonteia, acertou, pegou na veia bandida. Eu